Alô? Alô, Nave? E aí? E aí, tio, calma, certo? Ah, pampa, tio. Se liga aí. Terminei o disco já. Vamos trabalhar? Agora, hein, tio. Vamos trabalhar? Pô, tamo em casa aí, tô fazendo aqui, tio. Tem alguma coisa? Alguma coisa? Tem alguma coisa aí pra mim? Tá, tem uma que eu fiz ontem aqui, não sei se tá afim de... Não, põe aí, lógico. Ah, então peraí. Vou ver. Trabalho, hein?